estou aqui. Vim te adorar, não vou resistir. As minhas mãos levanto a ti. Pai, estou aqui. Vim me entregar. Eu já decidi. Diz meu coração, eu dou a ti. Meu coração, eu dou a ti. Todo dia, toda hora eu corro pro teu altar. Eu deixo tudo, eu paro tudo pra tua voz escutar. Dia, toda hora eu corro pro teu altar. Deixo tudo, paro tudo. Eu deixo tudo, eu paro tudo pra tua voz escutar. Ergo os meus braços, ergo os meus braços pra te esperar. Fecho os meus olhos pra te escutar. Abro minha boca pra dizer o quê? Seus braços, ergo os meus braços pra te esperar. Feche os olhos, feche os meus olhos pra te escutar. Ah, ah, abro minha boca, abro minha boca pra te ser. Os meus braços pra te esperar. Fecho os meus olhos pra te escutar. Abro minha boca pra dizer.